se maquiar e usa roupa de etiqueta. Parece uma boneca toda fantasiada, mas quando eu olho por dentro eu não vejo nada. Você só pensa besteira e fala coisa banais. Conversar com você não me dá nada demais. Mas eu já disse que te odeio e se não disse puta. Ah, veja como estou, enxugo os olhos, segue suas lágrimas. Eu não quero ver você chorando assim. Você é uma puta disfarçada e não serve para mim. Eu disse puta disfarçada. Cambalha e vem tomando o lado outro. Diz puta disfarçada e vai com o dente no asfalto. Puta disfarçada.